Pois sabe, compadre Jodolino, que eu tava andando pelos campos lá com o meu cavalo, o Pinguçu, quando eu vi um bagualudo batendo no coitado do anãozinho. É, tapa na cabeça, chuta na bunda, peteleco nas orelhas do coitado do anãozinho, não conseguia reagir. Aí olhando aquela cena, eu pensei, me meto ou não me meto? Fala, te meteu ou não te meteu, animal? É, pô, me meti, compadre. E aí, Ixi? Caguei, manãozinho, a pau. Ai, tadinho!